guarda já tá passando. Vamos passar e iniciar o puxando ataque. E para passar a liderança da companhia, chamada para o táxi do 1973. 63-10-152 a bordo, 3 horas de autonomia, seja lá, tal. 3-1-0, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera 1895, ponto 014, ajuste. 1895, pode desligar, meu senhor, boa noite. 9973, da Sideral, para a cópia. Sideral 9973, autorizado com fim de 360, via rota do plano. Decolo da pista 1-0, primeira curva à direita, saída a bordo, elefa. 1935, controle, 5526, transporte. Correto, chame pronto no Pátio 3 do Federal. Pronto, 3858, pronto, pronto. 3858, Fortaleza, 370, via rota do plano. Recola da pista 1-0, primeira curva esquerda, sai da Momo, Cogbo, Froti. 1935, controle, 5532, transporte. Ali mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, 3-1-0, decolado 35, controle 1-1-9, decimal 3-5, boa viagem. Olá, 3-5, boa noite. Conta lá. Até o posto de espera, da 1-0, quando lá a torre, 1895, o ajuste 1-0-1-4. Tango Delta, prossiga. Prossiga. 973, livre decolagem pista no 0, vento no 40 graus, 89. Delta no Delta, torre na escuta. A mensagem, solicita acionar. Já foi coordenado com a empresa? 3858 na escuta. Logo a passagem do Boeing da Sideral é da guarda, inicia o feedback, chama táxi, 3858. Pode liberar o tal autorizado de chamar a para o táxi. Sideral 9973, boa noite, mantenha um ponto de espera. Sai, Salvador, azul 2795, estabilizado, final IRS 7 milhas. Luna 973, decolada 38, controle 1, 19, décimo 35. 1935. Azul 2795, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 8 nós. Livre pouso, pista no 0, azul 2795. Todo dado na escuta. Autorizado o cheque de motores, reporta a término. Será 9973 ali, mantém pista no zero. Azul 2795, no solo 41, direita, eco, foco, de correção, 1, 2, 1, decimal, 1. Direita, Até na próxima, 2-1-1-2-7-9. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 4, no Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, para a posição 4, 2795. Canal 9973, decolado 43, controle C935, bom voo. C935, obrigado. 1096, formation code, Alpha. Are you ready to cut? Ok, so a Alpha, ready to cut? 3858, a Lima tem que estar no zero. Zero after departure, left turn, small departure, front transition. 119 and decimal 35 approach control, squawk 5537. The transition is for Chief Fox Romeo Oscar Tango India. Okay, back correct. Only ready for a pushback and start to go 109. Okay, contact, I will be go 109. Livre decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 99. Gente, boa noite. Decolada 46, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, boa noite. Controle 1935. Thank you. rampa Zulu 1-0 até Taubaté. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva. 1935 controle, 5542 transporte. Passeiro autorizado, dia Zulu 1-0, Taubaté. Decolando 1-0, curva à direita, da El, Leda Motiva. 1935 controle, 5542 no transporte. Tá 3-2, confirma. Correção, pronto, portão 3, 3, 2, 3, 5. Azul 4298, está estabilizado na final. Azul 4298, boa noite, tráfego avistado, cheque trem. Cheque trem, voos autorizados, pista no zero, vento no 40 graus, 99. Está com o trem machado travado, azul 4298. Oceania 6313, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, tráfego já avistado. A pergunta, qual é o novo brilho que está no passinho? É o 6313, qual é que é o brilho que está no passinho, a intensidade do passinho? 3. Tá ótimo. Volta 3305, boa noite, na final da X-Ray, no 0. 3305, muito boa noite, faixa da aproximação, guarda na autorização, esposo número 2 na sequência. 3305. Maintain position, go 1096. Pista no 0, vento no 4, 0 graus, 9 noites. Autorizado, pouso no 0, foi embaixado travado, 330. Boa noite, Rio 98, 1 a 0. 98, 1 a 0, muito boa noite. Continua a aproximação, guarda na autorização de pouso número 2 na sequência. Guarda. No solo 03, direito no 21, décima 1. 29. Solo 3305, táxi de Alfa, na porta de 2010. Alfa, 37. Livre pouso, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 8 nós. Livre pouso, pista no 0, está baixando travado. 01096, clear to line up and maintain runway 10. Zero, solo 06, livrou no 211, boa noite. 211, boa noite. Boa noite, boa noite, tô... 110, livrou, assiste. 096, gears for take off, runway 10, wind 140 degrees, 90 knots. 0 runway 10, go 10, 90 degrees. Chamou só? 98-10, livrou, está na sua escuta. 98-10, Alfa, Kilo, Sat 3, posição. Semana, posição 62 é o meu. 62 é o meu, Alfa, Kilo, Sat 3. Para o Sat 3, 2, 1, 5. Temos 161 a bordo, 3 horas e 40 da Leonca. Faixa direita via Índia, ponto de espera 295, ajuste no 0 no 5, na 3815. Via Índia, 0895, obrigado, boa noite. Xanané 313, observando a água de Açã, ingresso de Oriente, portal 4. Portal 3305, retaguarda da Aviança, Juliette, portal 5. 705, 3301. Rover 096 Airborne at 08, depart Salvador Control 119 at decimal 25. 3815, boa noite, ali mantém que está no zero. Piloto no 5, livre da colagem, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 7 knots. 35, decolada 10, controle 19-8. 19-8, obrigado. Salvador, Azul 2782. Azul 2782, livre pouso, 10, vento 1, 4, 0 graus, 07 norte. Livre pouso, Azul 2782. O 2782, no solo aos 23, direito 121 no ONU, fala. Direito 121. Fala, Salvador, Azul 2782. Azul 2782, táxi de Alfa e Kilo. A posição é a 3 Lima, do Pátio 3. Pátio 3 na 3 Lima.